É, o que que nos alcoólicos anônimos? A da reunião presencial, sim, é segunda-feira. Segunda-feira, alcoólicos anônimos, reunião presencial, grupo das araucárias é às 20 horas. Você sofre com vício do alcoolismo, vai na reunião, né? Segunda-feira, salão paroquial, 20 horas. Muita gente frequenta lá, viu? E tá comemorando muito o resultado. Que bacana, você também vai conseguir. E a Super Ótica em Contenda em Forma, olha só, faça exame em lugares que você possa confiar. Clínicas, consultórios com endereço fixo, com profissionais gabaritados, né? E com equipamentos também adequados, precisos, né? Outra, não compre óculos de procedência duvidosa. Eles podem ser piratas e estragar sua vista, hein? Você sabia que 60% das doenças oculares que causam cegueira são tratáveis? Pois é. Bom, procure o lugar certo para comprar seus óculos. Procure a Super Ótica em Contenda com a Gabi e Fernanda. Olha só, tem armação de grau por R$ 49,90. Óculos de sol polarizado. Esse está por R$ 99,90. Lentes dos melhores laboratórios, de todos os tipos, multifocal, bifocal, apenas para leitura, apenas para longe, com proteção da luz azul nociva de aparelhos eletrônicos. E fotossensível, que escurece quando sai no sol. A ótica mais linda de Contenda na região. Mais de 700 modelos e armações para você escolher. É bacana. E tem crediário próprio super facilitado. João Franco, 449, ao lado do Móveis Gasperim, com o telefone 3625-3271. E tem o WhatsApp que é o 995-581437. Com a Gabi e com a Fernanda. Lá é de segunda a sexta, das 9 às 18, sábado, das 9 até as 13. Hoje já encerrou, mas segunda-feira você pode dar um pulinho lá que vai ter normal o dia todo também. A Super Ótica em Contenda. É, então. Telefone 3625-3271 e o WhatsApp 995-581437. Show de bola! E aí, sabadão, sabadão, tem informação? Tem muita informação aqui nas ondas do seu rádio. Porque a Rádio Iguaçu tem esse compromisso com você. Claro que tem. É, então, pessoal, vamos com a central aqui, mais informação chegando. A regulamentação da reforma tributária, alteração do texto, prejudica municípios, segundo alerta CNM. O Marquesan Araújo traz a informação agora. Uma alteração no texto que trata da regulamentação da reforma tributária, o PLP 68 de 2024, pode comprometer a arrecadação dos municípios brasileiros com o Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS. O alerta é da Confederação Nacional de Municípios, a CNM. Esse imposto englobará outros tributos, entre eles o Imposto sobre Serviços, o ISS, que, segundo a entidade, movimenta mais de 130 bilhões de reais anualmente. Um trecho da proposta redefine o local de destino do IBS como domicílio principal do adquirinte para operações onerosas e domicílio principal do destinatário para operações não onerosas. Essa mudança, na avaliação da entidade, estimula a concentração tributária e afeta a arrecadação dos municípios. A CNM alega ainda que a medida viola fundamentos da reforma em relação ao consumo. Segundo o presidente da Confederação, Paulo Ziukowski, da forma como está, o texto incentiva a guerra fiscal, compromete a operacionalidade do novo sistema tributário e gera insegurança jurídica aos municípios. Ainda de acordo com a CNM, houve um pedido ao relator por parte da entidade para que fossem mantidos os fundamentos definidos pela Emenda Constitucional 132 de 2023. Segundo a Confederação, essa norma reconhece a premissa de justiça fiscal, descentralização e alinhamento com os princípios de neutralidade e equidade, assegurando a tributação incidida onde ocorre o consumo efetivo. Reportagem Marquesan Araújo. É segundo aqui o presidente da Confederação, Paulo Ziukowski, da forma como está aqui o texto, ele incentiva a guerra fiscal. E isso compromete a operacionalidade, né, do novo sistema tributário e gera também segurança e jurídica aos municípios, como aqui detalhado na matéria do Marquesan Araújo. Bom, olha só, pessoal, que nos ouve. O navio da Marinha, está aberto já hoje, né, para visitação no Porto de Antonina, aqui no Paraná. Repórter Gustavo Vaz já vem com essa informação. Dois navios da Marinha estão atracados no porto de Paranaguá, o veleiro Cisne Branco e o navio Patrulha Maracanã. Nesta sexta-feira é comemorado o Dia do Marinheiro e quem ganha presente é a população que vai poder visitar o navio Patrulha no sábado no terminal portuário Ponta do Félix, no porto de Antonina. Para a visitação são abertas turmas de hora em hora, das 9 da manhã ao meio-dia e das 2 da tarde às 7 da noite. Os interessados devem fazer um credenciamento prévio no dia no pátio de triagem do terminal portuário antes do horário escolhido. Por segurança, só podem participar aqueles que estiverem com documentos de identificação com foto, com camisas ou camisetas. O veleiro Cisne Branco foi o primeiro navio da Marinha a atracar neste ano no Paraná. Nesta quarta-feira, a embarcação que representa o Brasil em eventos diplomáticos recebeu a visita de grupos da comunidade portuária e de figuras públicas. Na quinta, atracou o navio Patrulha Maracanã. Na sexta, os dois seguem para o terminal portuário Ponta do Félix, no porto de Antonina. O capitão-tenente da Marinha, Arthur Janeiro Campos Nunes, explicou que esse tipo de ação aproxima a população do mar. O dia 13 de dezembro é o dia do marinheiro, né, que é o aniversário do nosso patrono, do almirante Tamandaré. E estar fora do Rio de Janeiro também é bom, porque a gente tem que levar a Marinha para todos os portos, né? A função de mostrar a capilaridade da Marinha, que a Marinha está presente em todos os portos do país. E nesse contexto que a gente veio para cá. O veleiro Cisne Branco fica atracado por algumas horas em Antonina antes de seguir viagem de volta para o Rio de Janeiro. Já o navio Patrulha permanece na cidade durante o final de semana. Repórter Gustavo Vaz. Na verdade são navios, né? São abertas as turmas já de hora em hora, né? Estão sendo abertas já a partir de hoje, né? Já começou às 9 horas e foi ao meio-dia. E agora das 14 até às 19 horas também. Então, os interessados, eles devem fazer um credenciamento prévio no dia mesmo, aí no pátio de triagem, no terminal portuário Ponta do Félix, antes aí do horário escolhido. Por segurança também, só poderão participar aqueles que estiverem com documentos de identificação, com foto, camisas ou camisetas, né? Isso aí, pessoal. Então, fica a dica aí para você que quer, depois de conhecer esses dois navios da Marinha atracados no porto de Paranaguá, que é o veleiro Cisne Branco e o navio Patrulha Maracanã. Bacana, bacana, hein? Muita gente quer, gosta de, e é bom, né? Vamos com mais informações da Central Notícias, o CFEM. A ANM destina mais de 446 milhões a estados e municípios, como também produtores de minérios, né? O Marques Araújo já vem com essa informação também. A Agência Nacional de Mineração, a ANM, distribuiu mais de 446 milhões de reais aos estados, Distrito Federal e municípios produtores minerais. Esse montante corresponde à cota parte da compensação financeira pela exploração mineral, a CEFEM, arrecadada durante o mês de novembro e distribuída em dezembro. Do valor total, cerca de 89 milhões de reais são destinados aos estados e ao Distrito Federal. Já cerca de 346 milhões são partilhados entre 2.079 municípios. O advogado especialista em mineração, Alexandre Sion, destaca que, na prática, quem sofre os reais impactos das atividades minerárias são as localidades em que a produção ocorre. Nesse sentido, ele entende como justa essa compensação financeira destinada a esse grupo de municípios. Os recursos minerais pertencem à União para fins de aproveitamento mineral. Contudo, é a localidade quem sofre os principais impactos pelo desenvolvimento da atividade minerária. Tanto é assim que 60% dos valores recolhidos a título de CEFEM devem ser distribuídos aos municípios no qual se localiza a jazida mineral. Dessa forma, a distribuição dos valores recolhidos a título de CEFEM é relevante para fins de equilíbrio na relação impacto versus benefício. De acordo com dados da ANM, os estados que mais receberam recursos da CEFEM foram Pará, com mais de 39 milhões de reais, Minas Gerais, com aproximadamente 36 milhões e Goiás, com cerca de 2 milhões e 700 mil reais. Entre os municípios produtores que mais receberam os recursos estão Parauapebas, no Pará, com cerca de 63 milhões, Canaã dos Carajás, também no Pará, com aproximadamente 62 milhões, e Marabá, também no Pará, com mais de 14 milhões de reais. Reportagem Marquesan Araújo. é do valor total aí de 89 milhões, são destinados aos estados e ao Distrito Federal. Já 356 milhões, eles serão partilhados entre 2.079 municípios. Tudo bem com você? Cadê você? Cadê você? Você está ouvindo a Rádio Iguaçu? Faz tempo que se ouve a Rádio Iguaçu, de geração para geração, de pai para filho, do vovô para papai para filho para neto. Bom. O Louri do Palomar ligado conosco aqui, tem a Helena Anitta de São Mateus do Sul, terra do Mate. Cecília Bojarim, Capela Velha. Francisco do Campo Tomás, o Carlos Bochoski do Fundo do Campo. Dona Tereza, filho Sérgio e Silvana. A Sueli Rosana, a neta Paloma, também esposo Jorge. General Lúcio Araucária. Bacana, hein? Ouvindo você na Rádio Iguaçu. Tem o Jorge e também o Jorge Olic, né? Jorge Olic e a família do Campo Redondo. A Zumira Campo Redondo. Elisa Ivanque do Jardim das Américas. Denis Barbosa, Santa Rita, Tatuquara. O Antônio Pedro, seu pai Pedro Mica, de Capoeira Grande. A Isabel e a filha Ângela Machado, aqui do Sabiá. A Rosa do Tindiquera. Ana estava aqui, Sidney, que é o seu filho. E a Luana Bochnia, Eleonora, é de Lavrinha Contenda. A Marina Chaves, esposo Edson Gonçalves da Silva, aí do Fazendinha Araucária. A Maria Setlick, de Campo Tomás também. Ana e Luísa Rompava, Roça Velha. José da Costa, do Boqueirão Araucária. Dona Maria, do Jardim Iguaçu. Nadir e Maria, Sunicídio Cercado, né, o casal. O William, do Tindiquera. O William, tá sumidão, rapaz. O Pedro e o João, do SIC, né? O João Cuca, a esposa Marilene Baida, Cuca, do Formigueiro. Ah, tá. E tem aqui a Dona Artina Lima e o do Planalto, a esposa também. E é o Fernando Baideschi, Novo Mundo. Fernando sempre manda mensagem de manhã. A Ana Oliveira, Ana Atleta do SIC, essa tá, faz tempo que não participa, né, Ana? Personal trainer, mas ele já participa. Está sempre cuidando das suas atividades, né? O seu Eluir Birrer também sumidão, seu Eluir. Eluir Birrer, Roseira São José dos Pinhais. E a Maria Rechenchoski, Porto das Laranjeiras também. Maria Rechenchoski, Irene Sessutico de Lima, a Mauri. Então, sempre ligados, né? Antenados na Rádio Iguaçu, muitíssimo obrigado para vocês que sempre nos acompanham, né? Daqui a pouco tem mais umas pessoas que sempre estão aqui ligadas na Rádio Iguaçu, que a gente sempre tá passando, né, para vocês. Fique tranquilo, você que tá aí na nossa listinha aqui, você também vai ser lembrado daqui a pouquinho aqui na programação da Rádio Iguaçu. Bom, pessoal, é muita coisa, mas a gente aproveita sábado para dar uma reforçada em tudo aqui para os ouvintes, né? O padre Moacir informa aqui, pessoal. Para hoje, sábado, dia 14, 19 horas, tem no santuário a celebração, né? Da Senhora dos Remédios, 19, né? E às 18h30 também. Às 18h30, a Capela São Sebastião, no Tindiquera. Tá ok. É São Sebastião daí. E amanhã, dia 15, domingo, 8 horas da manhã no santuário, tem a missa às 8, às 10 e também às 19, amanhã. 8, 10, 19. Amanhã às 8h30, Capela Senhor Bom Jesus Tietê. 8h30, Capela Nossa Senhora de Fátima, São Judas Tadeu, Jardim Iguaçu. Às 8h30, Capela Nossa Senhora da Aparecida do Fonte Nova. 8h30, Capela São José de Paulo, Seminário. Também às 10, São Sebastião de Tindiquera. Às 10, Capela Nossa Senhora Aparecida de Onças. Às 10, Capela São Francisco de Assis, Campina das Palmeiras. E amanhã às 10 horas, Capela Santo Antônio, Mato Dentro. Segunda-feira, dia 16, às 15 horas, no Santuário Nossa Senhora dos Remédios, a Novena das Almas, né? 15 horas. Daí às 18, na Capela Nossa Senhora Aparecida, Fonte Nova, Confissões. Daí às 19 horas, tem na segunda-feira, no Santuário, a Missa de Ação de Graças do Colégio Marista. E dia 17, terça-feira, 19h30, Capela Nossa Senhora de Fátima, São Judas Tadeu, a celebração do Jardim Iguaçu. Aí dia 18, na quarta-feira, 15 horas, no Santuário, Novena Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. E 19 horas, no Santuário, Novena Nossa Senhora dos Remédios, né? Catequese Pastoral Familiar. Aí dia 19, Vai ser a terceira quinta-feira do mês, dia 19. Na quinta-feira, às 18 horas, Santuário Nossa Senhora dos Remédios tem as confissões, né? Às 19 horas, no Santuário, novena Nossa Senhora das Graças. E no dia 20, sexta-feira, 15 horas, no Santuário Apostolado da Oração, 18 horas, no Santuário Nossa Senhora dos Remédios, confissões. E 19 horas do dia 20, Capela São Sebastião Tindiquera. Está aí, pessoal, então a programação do Santuário Nossa Senhora dos Remédios, Padre Moacir informando aí. E o Padre Eliseu, que hoje esteve aqui na Rádio Iguaçu no Momento de Luz, né? Informa que neste sábado, 19 horas, tem a missa na comunidade Nossa Senhora de Fátima, Formigueiro. Também, 19 horas, Nossa Senhora Perpétua Socorro, a missa na matriz, né? Às 20h15, hoje, é missa na comunidade São Lucas Mona Lisa. E missa às 20h15, comunidade São Sebastião do Rio Verde Abaixo. E amanhã, domingo, dia 15, às 8 horas, celebração da comunidade Imaculado Coração de Maria da Boa Vista. Às 8 horas, também no Santo Antônio de Pádua Estação. Amanhã, às 8 horas, missa da comunidade São Nossa Senhora de Assunção Campestre. Olha aí, ó. E amanhã, às 8 horas, missa da comunidade São João Batista com Ana Cristina. 9h30, missa na matriz Perpétua Socorro. 9h30, também missa na comunidade Nossa Senhora do Monte Claro, em Campina das Pedras. Às 9h30, missa na comunidade São Sebastião, Faxinal do Tanque. E amanhã, às 9h30, celebração da comunidade São Cristóvão, Guajira de Cima. Na segunda-feira, dia 16, 18 horas, missa da comunidade Santo Antônio de Pádua Estação. Às 17h30, confissões da comunidade Santo Antônio de Pádua Estação também. Às 19h30, na segunda-feira, confissões da comunidade Nossa Senhora dos Navegantes Porto das Rangeiras. Essa missa das 18 horas da comunidade Santo Antônio da Estação é na segunda-feira que a rádio transmite, viu? Terça-feira, dia 17, às 18h30, confissões da comunidade São João Batista com a Cristina. Na quarta-feira, dia 18, das 6 às 8 horas, confissões da matriz. Na quarta-feira, né? Às 9h30, confissões da matriz. 15h30, confissões da matriz também. Isso na terça-feira, né? É quarta-feira, pessoal. Quarta-feira é dia 18, tá ok? Na quarta-feira, também, 19 horas, missa e novena de Nossa Senhora Perpétua Socorro, da matriz. Aí na própria Perpétua Socorro, né? E na quinta-feira, dia 19, às 19 horas, a missa e novena de Nossa Senhora das Graças, da matriz. Ok? Então, tem a programação de hoje até quinta-feira que vem, aí da Paróquia Perpétua Socorro, Praça Bíblia, aqui do Padre Eliseu Wisniewski. E o Padre Clóvis também está informando aqui da Paróquia Nossa Senhora das Dores da Vila Angélica, Araucária, né? E o Padre Clóvis lembra que hoje, 15 horas, tem o Terço dos Homens na Gruta, 18h30, São João Batista, 18h30, São José, às 20 horas, Santo Estanislau, e às 20 horas, São Vicente. E amanhã, domingo, dia 15, às 7h30, Terço da Gruta, às 8 horas da manhã, tem São Cuidado de São Francisco. 8 horas, São João Batista. 9h30, na Matriz, Nossa Senhora das Dores. 10 horas, São Miguel. E às 10h30, Santa Rita do Ipês. Isto amanhã, domingo, dia 15. Daí é só na quarta-feira, dia 18, às 14 horas, na Matriz, a novena. Perpétua Socorro, né? 14 horas. E às 18 horas, na Matriz, novena também. Isso dia 18, na quarta-feira. Bom, agora vamos ver se tem alguma atividade aqui também. Nossa Senhora das Dores da Vila Angélica, lembra que hoje, hoje tem às 17 horas, né? Casamento de Márcio e Yasmin, aí São Miguel. E hoje, às 12 horas, então já foi, né? Já teve a confraternização hoje do grupo de jovens soldados de Maria. Já ocorreu lá no mezanino, né? Tá, é verdade. Já tivemos também de manhã a celebração penitencial, catequizando, né? A terceira etapa, matriz, igreja, Padre Clóvis, né? Com os pais. Já ocorreu também. Hoje, né? 14. Daí dia 18, aí tem o programa do Momento de Luz aí da Nossa Senhora das Dores, viu, pessoal? Dia 18 de dezembro, que é quarta-feira, né? É com o Padre Marco Aurélio que vai estar aqui. Ok? Já está tudo já adiantado para você. Muito bem. E o padre Wilson Tchanowski de Catanduvas, aí da paróquia Imaculada Conceição de Maria, informa também. Programação das missas, né, comunidades, é a paróquia Catanduvas do Sul, Imaculado Coração. Hoje, sábado, das 14 até as 17h30, já ocorrendo a missa da comunidade de Capinzal. E às 19h, na comunidade de Lagoa Grande. E amanhã, domingo, dia 15, na matriz de Catanduvas, às 8h30, o terço das famílias. E às 9h, a Santa Missa. E às 10h30, a missa da comunidade do Rio do Cacho. Quarta-feira, dia 18, às 19h, a comunidade do Cachoeira, com imposição das mãos e bênção de água. Quinta-feira, dia 19, aí na matriz de Catanduvas, às 19h, a novena, Nossa Senhora das Graças e Santa Missa, com bênção nesta terceira semana de objetos religiosos. Ok? Então, o padre Albino Tchanowski que passou essa informação para nós e para você aí, paroquiano de Catanduvas do Sul, que nos ouve muito. Ouve mesmo. Olha aqui, pessoal, lembrando aqui de um evento que tem hoje, hein? Daqui a pouco às 16h começa, viu? A 16ª Festa do Pirogue, aí na Chácara do Sotseki, da Arquidão de Almeida Torres, 2182. A entrada é franca, viu? Começa às 16h, desfile, cavalgada, carros antigos, motociclistas, com participação especial do Exército Brasileiro da 5ª Divisão. Apresentações folclóricas, artesanato, comidas típicas, bebidas, chope e hortifruti. Às 21h vai ter a animação do Grupo Bela Vista, é a música polonesa e gaúcha. Que bacana! Quem realiza é o Grupo Folclórico Polonês Vesol Edom. Então. Todos convidados, hein? Todos convidados para esta 16ª Festa Pirogue. A Célia Sotes, que toda a turma aí esperam você. Pessoal do Vesol Edom, é da Chácara Sotes, que eu repito, Arquidão de Torres, 2182. 16ª Festa Pirogue. Informações no telefone 998286450. 998286450 e também 996232645. 996232645. Que beleza. Meu amigo, tô te falando aqui, é beleza. Vamos fechar a pauta aqui da Central, não? Ou tem mais alguém para falar? Já falamos de todos, né? Sim. Daqui a pouco tem mais uma turminha aqui. Quero agradecer imensamente, viu, pessoal? Porque vocês realmente aí nos apoiam muito, viu? Como é bom estar aqui, saber que tem pessoas, famílias ouvindo a Rádio Iguaçu, famílias que gostam aqui de ouvir a Rádio Iguaçu. Tem doutor Ajuda chegando aí, pessoal. Doutor Ajuda, sopro do coração, viu? O que que é o sopro do coração? Sintomas, causas, diagnósticos e o que fazer, hein? Nós temos aqui o cardiologista, doutor Lucas Pires. Ele explica sobre o sopro em adultos. Vamos conferir. Doutor Ajuda. Informação em saúde e bem-estar para você se cuidar melhor. Nesta edição do Doutor Ajuda, vamos saber mais sobre sopro no coração. O médico cardiologista Dr. Lucas Tachotti Pires nos fala sobre sopro em adultos. Olá, ouvintes. O sopro no coração em adultos pode até ser um sopro inocente, porém, é mais frequente que ele tenha relação com alterações nas válvulas do coração. As duas válvulas do lado esquerdo do coração, chamadas de válvula mitral e válvula aórtica, são aquelas que, quando têm alterações importantes, resultam nas maiores repercussões. As principais causas são as sequelas da febre reumática, o prolapso da válvula mitral, alterações congênitas das válvulas do coração que podem surgir e dar repercussões já na idade adulta, ou alterações das válvulas ligadas ao processo de envelhecimento. Na maior parte do tempo em que a alteração da válvula se desenvolve, o paciente não sente nada e muitas vezes acaba descobrindo o problema por causa da presença do sopro cardíaco durante um exame médico de rotina ou de check-up. Depois que o problema da válvula já estiver em um estágio mais avançado, o que pode ser sinalizado pelo padrão do sopro cardíaco, o principal sintoma das alterações das válvulas será a falta de ar. Outros sintomas que podem surgir são dor no peito, palpitações, desmaio e inchaço no corpo. Na presença de algum desses sintomas, você deve procurar um médico para uma correta avaliação. Entre no site www.portaldoutorajuda.com.br ou acesse as redes sociais do Doutor Ajuda e acompanhe todos esses conteúdos completos e muito mais. Doutor Ajuda, informações em saúde e bem-estar confiáveis para você se cuidar melhor. É, que interessante. É, como foi dito aqui, é uma anormalidade, né? E isso se descobre durante um exame médico. E como bem dito pelo doutor, né? O que causa é o fluxo de sangue no coração ou nos grandes vasos. Então, é claro, nos adultos pode ser benigno, mas frequentemente indica problemas nas válvulas, né, cardíacas, que ficam localizadas no lado esquerdo do coração. Tá aí, o doutor ajuda um quadro muito importante, né, que traz aqui para você, que muitas dúvidas são aí dirimidas, não é mesmo? E para fechar a pauta aqui, o Ministério da Integração do Desenvolvimento Regional está implementando, ou implementou, né, 1.068 sistemas de dessalinização em 20 anos no semiárido, como informa a repórter Alexandra Fiori. Criado para fornecer água de qualidade para comunidades mais isoladas e carentes do semiárido brasileiro, o programa Água Doce completou 20 anos. Até o momento, foram implantados 1.068 sistemas de dessalinização em 298 municípios do semiárido brasileiro, uma iniciativa que já beneficiou pelo menos 264 mil pessoas. O programa Água Doce é coordenado pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e busca estabelecer uma política pública permanente de acesso à água de qualidade para o consumo humano. O foco é o aproveitamento sustentável das águas subterrâneas no semiárido brasileiro, como explica a diretora de Revitalização e Planejamento em Segurança Hídrica do Ministério, Fernanda Aires. O programa Água Doce contribui para melhorar a qualidade de vida das populações beneficiadas. Mas, além disso, fortalece a resiliência dessas comunidades locais frente aos desafios impostos pelas mudanças climáticas e pela escassez de recursos hídricos. Por meio de uma gestão integrada e sustentável, o programa se consolida como uma referência em políticas públicas de acesso à água, alinhando o desenvolvimento regional com a preservação ambiental e a inclusão social. Os sistemas de dessalinização têm uma capacidade instalada que permite a produção de 4 milhões e 200 mil litros de água dessalinizada diariamente. A abordagem envolve cuidados técnicos, ambientais e sociais na implantação e gestão dos sistemas. Em 2024, o programa Água Doce tinha a meta de colocar em operação 100 sistemas de dessalinização. O número foi definido pelo Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC. O resultado, 101 foram disponibilizados, segundo a diretora Fernanda Aires. Estamos muito felizes em entregar mais de 100 sistemas do Programa Água Doce no ano de 2024, cumprindo assim a meta que foi estipulada no início do ano pelo Programa de Aceleração do Crescimento. Para saber mais ações do governo federal em segurança hídrica, acesse mdr.gov.br. Reportagem Alexandra Fiori. Iniciativa, né, do Programa Água Doce, que beneficiou mais de 260 mil pessoas. Isso neste ano. E foram colocados em operação 101 sistemas, meta acima do esperado, retirando sal, né? E água se tornando perfeitamente consumível, né? Que bacana, hein? O que a tecnologia não faz? Bom, isso aí. É para fechar, para ir embora, pessoal. Aí deixa um abraço aqui, algumas participações mais recentes ainda, pessoas que enviaram nessa semana que também seus recadinhos aqui confirmando, né? Tem aqueles ouvintes cadastrados, tem aqueles também que estiveram conosco durante a semana. Muito obrigado aqui pelas participações. Dozimundo Tchaikovsky também colaborando conosco. Da Vitória Bialco, de Guajuvira. E não esqueça que eu tenho um bazar, né, hoje, né, Vitória? O bazar que está acontecendo aqui do Pequeno Brian. Vai hoje. É hoje e amanhã. Ele começou já hoje às 9, vai até às 17. Amanhã também, das 9 até às 17 horas. O bazar beneficente, com roupas, calçados, acessórios e muito mais. Tem pastéis, tem refrigerantes também para venda. Aí na Avenida das Cerejeiras, 621. Bacana, na Sound de Casa. Chega lá, viu? Ajuda o pequeno Brian, que é um menino que tem uma doença rara, né? Ele é alimentado por gastrostomia, respira por uma traqueostomia e assistido por um ventilador mecânico e monitorado por diversos equipamentos. E, então você pode colaborar, né? Pode colaborar indo até o bazar hoje. É, repito o endereço, Avenida Cerejeiras 621. Hoje é amanhã. É 621, Avenida Cerejeiras 621, aí na Genuíta Itaipu. Ó, mas se pode se informar melhor, dá até fazer Pix para ajudar. Fala com a mamãe dele, do Brian, né? A dona Jocineia. 996051212. 996051212. E Deus, com certeza, vai te recompensar por esse gesto bacana também, né? Isso aí. Tenho certeza, viu? É, muito bem. Temos aqui também, quero agradecer a audiência durante a semana, o Marcelo Camilo da Barra, o Milton Gursky, a Sônia, a Sofia Israel, no Rio Verde, Araucária, né, Rio Verde acima, a Roseli Nelson Balmer também, a Eva Ferreira, a Dona Tereza Camilo da Barra, obrigado, obrigado, a Nália do Costeira aqui, a Nália Maciel, a Silvina Jorge, equipe da Loja Paraná, a Irene Djikovic, que sai do Tietê, Reinaldo Cossiba, Alfredo Nova, que a Regina, Bruna Vitória e o Valdomiro, a família Nova aqui de São Miguel, né? É, o Luiz Gavleta Panisco, o Álvaro Jardim Orli, sua família, a Sueli Cocholi também, é, Arudo Marek, Helena Fazenda Velha, Luiz Janoski, Lagoa Suja, o Antônio Lemos do Prado, Dona Adelina, o João Curpiel, o João Fernando Capão Raso também, muito obrigado pela audiência, né? O Marcos Duarte, também ouvinte fiel da rádio, né, Marcos? Obrigado. É, tem também aqui o Júlio Machoski, a esposa Maria, é, Fundo do Mato, Eduardo Riva e família Capoeira Grande, José Tchanoski, Marilene, do, aí do Porto Laranjeiras, né? Doutor Daniel Salcedo, a esposa Daniela, obrigado, obrigado, obrigado, sempre ligados, né? Maria do Palomar também, a Maria Paulino Campa, também do Fazenda Velha, Fernando Baidesque, Novo Mundo, Maraia Eduarda Furman, a Hilary no Portão, o Edson Luiz e Ana Leque do Fundo do Mato, o Paulinho da Viola, cantor do Paraná no Xangri-Lá, né? O Gilmar Wenderschowski, é, opa, a Miguel, sua, a equipe do Daral Máquinas também, né? É, é verdade que tem a pessoas que estão sempre antenadas. A Guiena, que é a Dona Guiena, que é a Genoveva Curpiel do Sol Nascente Araucária. O Hildo Oliveira, Dona Nenê, do Recicláveis aí do Jardim Iguaçu. A Lucimária Vergenski, a sua esposa, sua mãe, né? Dona Francisca, Manuel, aí do Capoeira Grande, também obrigado pela audiência. Muito obrigado. É, exatamente, pessoas que estão aí é, acompanhando a Rádio Iguaçu no dia a dia. É verdade. Tem aqui também o Luciano Cruz, né, que amanhã está no ar aqui às 19 horas, com sucessos inesquecíveis. A Dinaíra e o Toninho da Gaita também de contenda. Uhum. É o povo que nos acompanha, né? Que bacana saber que podemos contar sempre com vocês. A Eva e Zélia Bresciani também. Jardim Olímpico. É, então. A Arenice Dudek, claro, do Fazendinha sempre tá ligada. A Polônia Suric, o Silvestre. A Marina do Fazendinha, já falei agora há pouco. Marina, o Edson, né? Lourenço Mica também, Curitiba. Muito, muito obrigado. Bom demais. Ô, pessoal, vamos embora? Acabou. É, vamos ficar na sequência aqui. Na sequência está chegando aqui o Ministério Público no Rádio. Muito importante esse programa de informações para todos nós. Esclarecimentos, né? O musical Super Caprichado. Aqui fica um abraço, então, de toda a equipe. Então, é, à tarde, muita música bacana para recordar também, né? Às 20 horas tem aí Festa Sertaneja, Missioneiro, Tio Batista, Rafael Paraná, o Luiz Novelo, né? E o Gilmar Góes aí também assessorando aqui também. Ele está de férias. E amanhã, 6 da manhã, tem o quê? Amanhã tem os Irmãos Pilatos, 70 anos no ar, com o programa Rancho Alegre, das 6 às 7. Às 7 horas, consagração do Paranaguá, Nossa Senhora do Rocio. Às 8 horas, a missa dominical. Das 9 às 11, o programa Som Campeiro com Zelinho Lima, da trupe do Zé Colibri. Das 11 às 12h30, o Desgarrados do Pago, com o Dacir Vicente Gaúcho Fraterno. Das 12h30 até às 13h30, programa do Agricultor, com Marinho da Emater, com a Michele Sete, com o Leandro Gavlak. E às 13h30 até às 15h, a Hora Polonesa, com Aníbal Vilinski e sua filha Ângela Vilinski, aí com aquele programa tradicional polonês da Rádio Iguaçu. Daí depois, à tarde toda, muita música bacana da seleção do Alexandre Honório. Já das 18 em diante vem aqui o Gilmar Góes, assume o posto também. 19 horas tem o Luciano Cruz, músicas inesquecíveis, sucessos que marcaram época, e fecha a noite com muita música bacana também. Daí, segunda-feira voltamos, 6 da manhã tem o Zé da Enxada, Clube da Viola, das 6 às 7, das 7 às 8 tem eu, esse que você fala agora, com o Café com Notícia, das 8 até as 9 tem o Padre Marcelo Rossi e o Mário Duarte, aí de São Paulo, nosso momento de fé, Cícero Aneados, aí pro Tito Ziglin, Júlio César Rutas, Luiz Antônio Souza. Daí vem às 9 horas, na segunda-feira, já o Zé Clubril Pico Pico, muita música, muita animação. E das 11 às 14, de novo, eu com o Boca Antrobona, se Deus assim permitir. Eu, Ricardo, Alexandre e toda a equipe da Rádio Iguaçu. Valeu, pessoal, muito obrigado. Obrigado, obrigado. Aqui fica um abraço do Eduardo Campa, do Ricardo Gavleta, o Alexandre Honório, aí da direção do Carlos César Michalizen, Rádio Iguaçu, a primeira da região metropolitana, emissora da Fundação São Vicente de Paulo. Ótimo final de tarde, ótimo domingo para todos vocês, viu? Como eu sempre falo, fique bem e até a semana que vem. William Shakespeare dizia: sempre me sinto feliz, sabe por quê? Porque não espero nada de ninguém. Esperar sempre dói. Os problemas não são eternos, sempre tem solução. O único que não se resolve é a morte. A vida é curta. Por isso, ame, viva intensamente e recorde. Antes de falar, escute. Antes de escrever, pense. Antes de criticar, examine. Antes de ferir, sinta. Antes de orar, perdoe. Antes de gastar, ganhe. Antes de se render, tente de novo. Antes de morrer, viva. ZYJ224, AM 830 kHz, Iguaçu. Estúdios em Araucária, Rodovia do Xisto, quilômetro 20. Som Digital, Rádio Iguaçu. Uma emissora da Fundação São Vicente de Paulo, Rádio Iguaçu, AM 830, a primeira da região metropolitana. A partir de agora, aqui na Rádio Iguaçu, você acompanha o programa Ministério Público no Rádio. MP no Rádio, o Ministério Público do Paraná, sempre perto de você. Nesta semana, em 14 de dezembro, é comemorado o Dia Nacional do Ministério Público. Para explicar como funciona o Ministério Público e o que a população pode buscar junto à instituição, o MP no Rádio recebe nesta edição o Procurador-Geral de Justiça Francisco Zanicotti, do Ministério Público do Paraná. Doutor Francisco, o senhor pode começar nos explicando o que é o Ministério Público e quais as principais frentes de trabalho da instituição? O Ministério Público é seu ouvinte. Os promotores e as promotoras estão nas promotorias para te atender em tudo aquilo que você entenda que te afeta de alguma forma. O crime, o meio ambiente, a saúde pública, algum cuidado com a pessoa com deficiência, com a criança, com o idoso. Tudo isso pode ser levado ao Ministério Público, ao promotor, à promotora da cidade, para que a gente possa juridicamente, de acordo com a lei, beneficiar a tua vida, beneficiar a vida da tua sociedade, da tua comunidade e da cidade em que você mora. O Ministério Público é a mão do povo em favor dele próprio ou contra tudo que o oprime ou contra tudo que pode gerar, de alguma forma, uma injustiça. Certo. E o senhor podia falar um pouquinho da atuação do Ministério Público na área criminal? Sem dúvida. A segurança pública é uma coisa muito importante. É muito importante para você que pode sair na rua e ter teu celular furtado, roubado com violência. É, pode ser vítima de um crime mais grave contra a vida, de lesão corporal ou mesmo de homicídio, de um familiar. Hoje a gente tem muitos casos ainda, infelizmente, de violência doméstica, crime organizado, corrupção. Então, o encarregado de cuidar dessa situação é o promotor, é a promotora de justiça da comarca. É ele, promotor, que tem que processar aquela pessoa que cometeu crimes para que ele seja responsabilizado e receba também uma pena justa. Nós chamamos isso de cuidado com o crime, cuidado com os direitos humanos da vítima e cuidado com os direitos humanos também do criminoso. Também há esse cuidado para que ele seja processado, responsabilizado com firmeza, mas com uma pena justa e com uma execução da pena de forma correta. Então, o processo criminal ele só começa depois que o Ministério Público entra na jogada, é isso? Isso. É uma união de esforços. A Polícia Militar faz a primeira tarefa repressora, a Polícia Civil investiga e o promotor é que vai iniciar aquele processo para que isso tenha um bom desfecho, para que saia uma sentença aplicada pelo Poder Judiciário e aquela pessoa que cometeu aquele crime seja responsabilizada de forma efetiva. Tem uma resposta. Isso é difícil para nós, né? É difícil, precisa de uma união de esforços, mas essa é a nossa tarefa. A segurança pública é importante para o cidadão, é importante para a sociedade e é importante até para um clima empresarial. Por que que o empresário vai montar a sua padaria naquela cidade que é violenta? Então, tudo isso, esse combate ao crime para nós é muito importante. Certo. Isso não se refere só, imagino, ao crime organizado, né, doutor? Tem a questão da corrupção também, é isso? A corrupção também é um mal que nos aflige demais, né? Aí são autoridades, pessoas que têm, de alguma forma, poder e o alcance a elas se torna um pouco mais difícil. Então, os promotores, as promotoras tentam, a gente tenta investigar, a gente tenta ter as provas, as informações, mas muitas vezes não é tão fácil. Para isso, nós temos também os GAECOs. Os GAECOs são grupos formados pelo Ministério Público e polícias em união de esforços para que a gente tenha provas e para que a gente possa levar justiça em qualquer nível de poder, inclusive para aquelas pessoas que detêm cargos ou funções de autoridade. Além disso, isso que eu estou dizendo é na área criminal, né? É a responsabilidade de crime penal. A pessoa vai presa pela prática de um crime. Além disso, nós temos um enfoque também do patrimônio público, que é uma outra área, talvez fique um pouco mais difícil de compreender, mas são duas esferas que saem da mesma conduta. Então, eu sou autoridade, eu pratico uma lesão, uma corrupção, eu posso ser responsabilizado criminalmente e eu posso ser responsabilizado também no aspecto da improbidade. E para isso nós temos os GEPATRIAS, são núcleos em várias regiões do Estado também, coordenados por um procurador de justiça, que cuida desta parte da responsabilização na área de improbidade. A pessoa que praticou aquela corrupção pode ficar inelegível, pode ter que reparar o dano, ser multada, devolver aos cofres públicos aquele dinheiro que foi desviado. Tudo isso também é muito importante, porque os recursos não é só ir preso. O dinheiro roubado tem que voltar para benefício da população. Esse também é o nosso trabalho. Certo, doutor. E assim, no dia a dia do trabalho das promotorias, quais são as principais demandas da população ao Ministério Público? Muita prática de crime também, né? As pessoas identificam nos promotores, nas promotoras, aqueles que podem fazer alguma diferença para diminuir essa sensação de insegurança. E nós entendemos que, apesar das dificuldades das leis, a gente está conseguindo, né, avançar. O Paraná tem índices caindo de roubos, de homicídios. Nós estamos vivendo hoje numa situação um pouco mais favorável na área de segurança pública. Além disso, são várias questões outras. Aquele idoso que está abandonado pela família, aquele órfão que não está sendo bem cuidado, questões ambientais, é o meio ambiente às vezes sendo desmatado, mal cuidado. Nós temos que ter também esse olhar, e temos, de possibilitar o avanço econômico, de possibilitar a geração de empregos, mas de, ao mesmo tempo, com a política bem feita na área ambiental, ter a preservação daquela vegetação, principalmente a questão hídrica, preservação dos rios, das águas. Tudo isso é trazido de uma forma muito intensa às promotorias. As questões de corrupção também, porque não tem muitos outros lugares. Então a gente tem esse trabalho de receber o povo. As centrais de atendimento também chegam, muitas questões de saúde, pessoas em filas de espera, pessoas mal atendidas às vezes em prontos-socorros. E a gente tem essa interlocução com as secretarias de saúde, tanto estadual quanto municipais, para poder buscar que as filas sejam reduzidas, porque os transplantes sejam feitos, as próteses. A gente vê que agora a pandemia gerou muito acúmulo de cirurgias eletivas que ficaram paradas, e a gente está buscando para que isso aconteça da forma mais rápida possível. Então o cidadão pode buscar o Ministério Público também para essas questões individuais. Eu estou com uma dificuldade para uma consulta especializada, ou estou com falta de vaga em creche, ou na minha rua não tem iluminação, eu posso levar isso ao Ministério Público também? Com certeza. Nós tentamos agir das formas mais amplas possíveis, com políticas estruturantes. Então, se a gente tiver um bom hospital regional trabalhando bem, a gente resolve grande parte daqueles problemas individuais na sequência, automaticamente. Entretanto, a gente entende que os problemas indisponíveis da população, como é o caso de criança, de idoso, pessoa com deficiência, saúde pública, também, mesmo sendo individuais, são casos tão graves que o Ministério Público tem que cuidar. Então, a gente olha, em primeiro lugar, da coletividade, em ações que podem beneficiar uma região como um todo, uma cidade ou mesmo uma macro região. Os hospitais regionais, por exemplo, atendem várias comarcas, mas ao mesmo tempo sem descurar do atendimento à vítima do crime, à pessoa que foi de alguma forma agredida, à violência sexual contra a mulher, à violência doméstica, à violência contra a criança e o idoso, questões de saúde pontuais também. Tudo isso pode e deve ser levado ao promotor, à promotora de justiça mais perto de você. Doutor Francisco, o senhor falou de várias frentes de atuação do MP, mas onde que as pessoas podem encontrar o Ministério Público? Toda cidade tem uma unidade do Ministério Público? Não é exatamente toda cidade, mas toda comarca tem. Então, assim, vamos dizer, a pior das hipóteses vai ser num raio de menos de 100 quilômetros vai ter um promotor fisicamente à disposição da comunidade. E isso eu estou falando assim, fisicamente, você pode se deslocar, falar com ele pessoalmente. Entretanto, hoje em dia não é só esse canal. Antigamente a gente tinha que se deslocar, pegar o ônibus ou ir até o promotor no gabinete dele. Hoje em dia a gente tem várias outras portas, as centrais de atendimento, tem e-mail e tem WhatsApp também. Os promotores estão atendendo as comunidades mais distantes via WhatsApp. Quando chega o WhatsApp para o promotor, ele instaura um procedimento e vai tomar as providências, independente de você ter ido pessoalmente conversar com ele. O contato pessoal é sempre bom, a gente não pode deixar ele de lado. Entretanto, ele dificulta, você vai perder um dia de trabalho, você vai ter que se deslocar. Então, por isso que nós estamos tendo essa forma de atuação multiportas, que a gente pode chamar, via centrais, via WhatsApp, via e-mail, e a gente quer progredir cada vez mais para que o acesso seja simples e fácil e rápido. E esse serviço, doutor, ele é gratuito, né? A pessoa pode chegar no MP e não vai ser cobrado nada dela, né? Não vai ser cobrado nada. Essa é o nosso trabalho, nós já ganhamos para isso. Os salários dos promotores, das promotoras, é pago para atender a população. A população nunca, ao falar com alguém do Ministério Público, os promotores ou as suas equipes, nunca vai ter que pagar nada por isso. Certo. E a pessoa pode ir direto ou ela tem que ter um advogado, algum intermediário? Não precisa ter intermediário algum. Como eu falei lá no começo, o Ministério Público é teu, é da população. Você tem e deve ir sozinho, não precisa de advogado. Se você tiver um amigo, advogado, quiser ir junto, claro, fica a teu critério, mas não existe qualquer necessidade. Às vezes, em algum lugar que o promotor tem muito sobrecarga de trabalho, ele tem audiências, ele fica ausente do gabinete em determinados momentos, existe algum tipo de agendamento para até você não perder a ida até lá. Então, em alguns locais tem agendamento, em outros não, fica em horário livre, mas é assim, acesso amplo e restrito, gratuito, sem necessidade de advogado ou intermediário. Maravilha. Doutor, o senhor hoje ocupa a Procuradoria-Geral de Justiça, que é o cargo máximo dentro do Ministério Público do Paraná, é como se fosse um chefe do MP. Mas o senhor já atuou muitos anos na linha de frente, nas promotorias de justiça, no interior e aqui na capital, lidando diretamente com a comunidade. A partir dessa sua experiência, o que o senhor tem a dizer para a população a respeito do Dia Nacional do Ministério Público? Hoje eu estou Procurador-Geral de Justiça, mas eu sou o mesmo promotor de Chopinzinho, promotor da Criança e do Adolescente de Curitiba, promotor de São Miguel do Iguaçu, que sempre esteve próximo da população. Eu tenho amor por esse trabalho. Amor por me dedicar pessoalmente, não sou só eu. São os integrantes do Ministério Público do Paraná, que na sua quase totalidade são vocacionados para trabalhar pelo povo, para o povo, com dedicação integral para o benefício da nossa população, para o progresso do nosso Estado em termos de segurança, de saúde, de todo, de bem-estar geral. Então, nós somos os representantes da população. Então, nesse dia, o que eu gostaria de falar para você, ouvinte, é para que olhe para essa instituição, olhe para o Ministério Público do Paraná e se aproprie dela. Olhe para ela como sendo o seu Ministério Público. Aquele que age a seu favor, aquele que te protege, que te defende, para você não precisar fazer pelas suas próprias mãos. A gente tem um momento positivo, um momento de interlocução favorável com os demais poderes, com o poder judiciário, legislativo e executivo, com os poderes executivos municipais também, os prefeitos. Nós estamos visitando os prefeitos para que esse progresso, para que esse momento favorável do Estado se reflita em benefício para você, para a população, para o teu bairro, para que a gente não tenha mais esgoto a céu aberto, para que a gente tenha índices de criminalidade caindo, para que a gente não tenha população vulnerável cuidando da sua própria vida sem ajuda. Então, a mensagem é essa. O Ministério Público é teu. 2025 é o ano que promete. Promete, mas depende de uma coisa, da nossa união de esforços, união da população, união do Ministério Público e de todos que quiserem embarcar nesse caminho de segurança, de prosperidade, de interlocução e de um bem-estar para a nossa população. E da parte do Ministério Público do Paraná, doutor, especificamente, o que as pessoas podem esperar agora de 2025? O Ministério Público está pronto, está equipado para avançar muito mais em 2025. Alguns detalhes de tecnologia ainda nos faltam, que nós temos certeza que vamos avançar ano que vem. São detalhes de tecnologia, de, por exemplo, inteligência artificial, equipamentos de investigação, de inteligência, que vão nos ajudar no combate ao crime organizado. Então a gente vai conseguir ser mais eficiente na proteção à população. As portas estão se abrindo também, como eu disse antes, de forma com tecnologia, né, de forma para facilitar o contato das pessoas ao MP, e nós temos que aproveitar o momento para deixar um legado. Se nós estamos num momento de interlocução com as polícias, polícia militar, polícia civil, com executivo, legislativo e judiciário, nós temos que aproveitar o momento e, independente de mim, das pessoas que estão, deixar estruturas bem consolidadas para o futuro, para o teu futuro que está nos ouvindo, para o futuro da tua família, do teu filho que ainda é pequeno, que ele possa usufruir dessa prosperidade a médio e longo prazo. Então, assim, o Ministério Público do Paraná está pronto para te servir de uma forma como nunca antes esteve. Tá certo, então. Muito obrigada, doutor Francisco, pela sua participação no programa de hoje. E você, ouvinte, também pode participar.